deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no Uber. Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, vai, vai, caralho. Deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no Uber. É várias mamadas na rua. Ai, se alguém passar, desce, desfaz e continua. Always come to me. Always come to me. Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no Uber. Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, vai, vai, caralho. Deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no Uber. É várias mamadas na rua. Ai, se alguém passar, desce, desfaz e continua. Always come to me. Always come to me.